Instalador, mantém o gol 1260, informação Romeu. 1260, acena identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha nível 050. Mari, 050 no 260. Lançamento de 490. Grato. O senhor pode coordenar para final do R9 da 10 pro gol 1260? Gol 1260, controle incêndio da RNAVE, mantenha a chegada na área, aguarde, aguarde autorização. Não sei se você me ouve. Fixo. São 2733, cabeceira deslocada a 1200 metros. O vento é 1,40 graus, 7 nós, ajuste 1015, autorizado toque arremetido. 2733, toque arremetido. Na saída da EL, transição Guiné. Controle 1935, aciona 5425. 3602, autorizado Porto Seguro, nível 300 pela Peruísque 50. Decola na saída da EL, transição Guiné, da 10, curva direita pós, controle 0935, transição de 5425. 3602. Mateus, corre a resposta para a meta. Vamos lá. 9871. 1-2-8-8-1-3-2-2-5. Alternado 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, grato, bom trabalho. Toca, arremete agora aos 1-4, o vento no 40 graus 5 nós, seguindo instruções anteriores, vai subir até 3000, manter a proa limitada a 15ª milha. 733, tocou arremeter, vai manter a proa 3000, sem controle de 9.5. Companhia no portão 3, assim que a aeronave estiver parqueada, inicie no 4. Afirmativo, muito obrigado. Controlador, Força Aérea 2733. Siga, Força Aérea 2733. Correndo em controlador, solicita procedimento VR. 733, chame agora o controle, frequência 119.35, Força Aérea 2733. 2000, mantendo a pro. Diz que Juliette Zulu, prossiga. Condição 360 para Guará, passo 3, contra a Sala Metropolitana. Aguarde a coordenação, o altímetro é 1095, diz que Juliette Zulu. Cola 015, aguardando. Sua autorização será atrás do motor aqui para bater a bateria, senhor? Autorizado, aguarde a cota completa. Obrigado. 1.200 metros, comandante. Muito obrigado, senhor. Firma guarda. Grato. Capitão Gótica Bravo Eco, 38 milhas noroeste de Salvador. Chame Recife 126.85, alterna 125.45. 126.85, Bravo Eco. Patanco, Romeu, Golf e Vitor, 39 milhas noroeste de Salvador. Chame Recife 126.85, alterna 125.45. Romeu, Golf e Vitor. 100%, 2085, alterna 125.45. Obrigado, senhor. Bom dia. Deverá manter 2 mil pés até a 15ª milha no perfil da Eldiné. A manter 2 mil pés da 15ª milha no perfil. Ou no Avetino. Afirmativo, eu passo para o táxi. Afirmativo, após o TAP, 10.25.00.10, na porta do... Serviço 366, igual 5.260. Voando a Clodovar, Salvador. Bordo 4 horas e 30, alterna Galeão. Corte no bloqueio do VR Salvador para início do atendimento. Vou cortar no bloqueio para início. É, confirma iniciar a 3 mil, então? Sim. Que cortar no bloqueio a 3 mil para início do atendimento. Aguarde mais 30 segundos a sua cópia. Afirmativo, gostei da precisão. Igual com o campo, Alfa Vitor Juliette. Alfa Victor Juliette para ingresso no circuito, chame torre 118, décimo ao meia. Torre 118, décimo ao meia, grato, Juliette. Salvador, Novembro Lima Alfa em Paripe para ingresso em Interlagos. Novembro Lima Alfa, mantenha 1500 pés, ingresso no Interlagos, reporte rotatória visual com a pista. Lima Alfa chamará visual com a pista na rotatória. Pesulo 1-4, decola da pista 1-0, após a decolagem, curva direita, saída da El, transição Blef, controle Salvador em 1-1-9.35, torre 1-1-8-6, acione 5-4 no meia. Controle Salvador, Elta 3-1-9-6, bom dia, cima informação Romeu, desce a 1-6-0. 3196, acione identificação, autorizado de chegada Mari, desça e mantenha nível 060. Mantenha 060, 3196. Controle Salvador, Novembro Lima Alfa no Interlagos, tem um campo à vista. Novembro Lima Alfa, mantém 1500 pés, avance transferência para a torre. Lima Alfa aguardando. Controle 3896 da TAM. Consiga TAM 3896. Atenção de pessoal, em nave para 1-0, se você voar o árbitro 366. TAM 3896, mantenha a chegada à Mari, aguarde autorização, RNAVE, TAM 3896. Escuta 3896, na Mari, prossegue. Papatango, Novembro Lima Alfa, para ingresso no circuito, chame torre 1-1-8, decimal 6. Lima Alfa, ciente, torre 1-1-8-6, obrigado, bom dia. Alternado. Eu vou 3, a torneira de 4h30, alterna Serra Bravo, Serra Juliette. Ciente. Ciente, continue procedimento para pouso na pista 17. Será o número 2, vai seguir atrás do Alfa Vitor Juliette, um Charlie 150, ok? O Lima Alfa está ciente, a intenção é pouso na 10. Só pousou na 10 e foi para a rotatória, é isso? Afirmativo, foi solicitado. Zero. Foi 3-3, está partindo, botando 3-2. Tango Mike Eco Novembro, desceu nível 070. 070, Mike Eco Novembro. Novembro Lima Alfa, o senhor, a intenção é continuar sendo pousar na 10? Afirmativo. Ok, Novembro Lima Alfa, o senhor mantenha 1500 pés, tome a proa do marcador externo, ok? E assim que puder, a gente encurta a sua aproximação para pouso na 10. Lima Alfa, sente, curva direita, 1500 pés, proa do externo. Apenas para confirmação, o controle disse ter recebido informações de que o senhor tinha intenção de pousar na 107. Negativo, não foi nem informado ao controle, é minha intenção. Ciente, comandante. Controle Salvador, muito bom dia, tá ciente da Romeu, é o Papa Papa Bravo Serra Tango. Papa Papa Bravo Serra Tango, assina identificação, autorizado de chegada Bonf, deficiencialmente ao nível 080. Chegada Bonf, descendo ao 080, a intenção, se não for atrapalhar o tráfego, era mais próximo, sei lá, e consegui parar 17. Bravo Serra Tango, desceu nível 080, reporte para a mudança de planta. Entendi, o Bravo Serra Tango é portada. Oi, autoriza a curva base para o 2733 e descer para o 2000 pés? Confere 2733, desça para 2000 pés, aguarde curva base. 983, ponto de espera da Cuidão. Vou no 983, mantenha a posição. Posição, vou no 983 ali e mantém. Vem, mantém, 983. Até o momento, não. Contudo, temos uma previsão de turbulência de média moderada nesse setor aqui na Luzinha. No 2620 no solo de Salvador aos 27, chame em 121 no decimal 9. 219, liberado. Whisky Juliette Zulu, ingresse na Delta e mantenha a posição na Delta. Vou ingressar na Delta e manter a posição, Zulu. Novamba Lima Alfa, gire base para pouso na 10, reporte condições visuais, avistando no campo. O Lima Alfa autorizado, base 10, chamaremos final som. Afirma. Alfa Vitor Juliette, solou agora aos 27, livre backtrack para o pátio 4. Sou táxi de Alfa, reporte antes da táxi 6 kg. E a Alfa reporta antes da táxi 6 kg, quando a 2 está zero. Para o táxi, o trip 4, 90 para a pista 97, POB 56, 3040, alternando Paulo Afonso. Firme a sua autonomia, o 5490. E autonomia 3040, 5000 APB, alternando Paulo Afonso para a pista 17. Autorizado o táxi via Lima, Mike e Quebec. Na Taxiway Quebec, chame 118.6 para ingresso e decolagem 5490. Mike, Lima e Quebec. Na Quebec, chamar para ingresso 5490. Solo, objeto 6726, estacionado com 1110 a bordo, autonomia de 3:20, alternando Fortaleza, pronto para o táxi. O Lima Alfa está ciente do deslocamento da cabeceira 10, autorizado pouso 10, novembro Lima Alfa. Afirma. Voo no 983, decolou os 29, chame o controle. 1 no 9, decimal 35, voo no 983. 935, 83. 3.000 pés, estou tímido, estou no 0 no 5. Até 3.000 no 0 no 5, ajuste o 3896 da tela. Moto 9, 1 no 983, 2.000 restrito. Perfil 3, contato radar, sua planilha 360, Bixu Bel de Neve. Perfil 360, 193, voo. Paulo Gol, 1-2-3-0, vai passar eco agora. Voo do 260, autorizado ingresso naquilo, taxi pelo pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Via aquilo, pátio 3, informe ingresso no principal, na 260. 14-186-2736. Pouso final ou toque remete 2736? Pessoa tocar RMT, precisa realizar o procedimento TLS. Gente. 14-186. 2733, prossiga. A prestação final do VR para usar com a pista 36 para ataque remetido. Sim. Tenente, você era 2733, continue a aproximação, aguarde pista livre para o toque arremetido. Vento é no 30 graus, 5 nós. 2733. Novomba Lima Alfa no solo de Salvador. Agora aos 31, vai livrar a direita e chamar o solo em 121 decimal 9. Lima Alfa, ascente, livrando a direita, solo 1209. Obrigado, bom dia. Bom dia. 40, chegada Mário. 040. Controle 3896. Diga. Desvio à esquerda, temos uma formação bem na vertical do Serra Vitor 366 pro aproximadamente 045050, mais 10 milhas. 34 estacionamento. Autorizado táxi via Alfa e reporte para ingresso na Kilo, Novembro Lima Alfa. Lima Alfa, certo, autorizado na Alfa, reportaremos para ingresso na Kilo. Correto. Atmosfera 2733. 2733, ele está sendo emitido. Serra Sango, regra de voo modificadas aos 1332, inicialmente desça para o nível 065. Voe a proa da rotatória Simões Filho. Web 6726, mantenha a posição na Alfa. Mantendo posição na Alfa, já tinha 6726. Pronto para decolagem alinhado, 35490. Atingindo 3 mil pés do TAN, 3896, agora proa 100. Gente, foi repassando serve 366. 3896, autorizado, entendeu? Autorizado a RNAV. Autorizado. Pode conseguir até 2500, para visão no setor. Autorizado, descer para 2500. Até 2500, 3896. Desça para 3 mil pés. 3 é o pés, 3, 1 no 9 meio. Tá mantendo 065, o Braceta. Salvador, Novembro Lima Alfa para ingresso naquilo. Novembro Lima Alfa, autorizado ingresso naquilo. Lima Alfa, ciente, autorizado, ingresso naquilo. Lima Alfa, observe o sinalizador. Lima Alfa, observa. 05. Nick. Papatago Mike, Eco 90, atingindo 040. Página, o vento é 170, meia dúzia de nós, ajuste 1015. Após a decolagem, vai manter a proa e 2 mil pés, ok? Ok, senhor, iniciando, mantém a proa até 2 mil pés, após, 7. Zero. Será? Confessora 2733, toca e arremete aos 34. Agora o senhor subirá para 4.040, restrita a 15ª milha. Subindo para 040, restrita a 15ª milha. Afirmo. Os pés na, para a pista 17. Afirma, Bravo Teatã. O Bravo Teatã, para evitar pouso simultâneo, curva, façam 360 pela esquerda. 360 pela esquerda então, Bravo Teatã. Vai repontar para o lado novamente na 17. Positivo. Controle o trip 5490. 490, suba para o nível 180, perfil Momo, mantém proa até 3 mil. Está 3 mil pés, o trip, gente. Serra Vitor 372, está 3896. Então, de procedimento, chame agora a tua, 386, bom pouso. 386, 3896, bom dia. 3196, vai fazer o RENAVE. Vai interceptar o ILS aqui somente com o localizador, já está atingindo 3 mil para prosseguir. Desce para 2 mil pés, forma no curso localizador. 2 mil, reportarei no curso. Mike Eco Novembro, desça para 3 mil pés, mantendo a proa, Mike Eco Novembro. Desce para 3 mil, mantendo a proa, Mike Eco Novembro. O senhor também está sendo avistado, a partir de agora, cheque 3. está travado 3896. Está autorizado o pouso, está 3896. Autorizado o pouso 3896 da tarde. Diz a escuta do controle. Prossiga 983. Passa nível 170, chame centro Recife, frequência 1288, alternado 133, decimal 25. 2825, bom trabalho. 1325. 3325, graças. 3000 iniciando curva esquerda, trip. Positivo, após 3000 curva esquerda, perfil da Momo. 7, perfil Momo agora, iniciando a curva. Controle Salvador Azul 4106. 4106, sua identificação, chegada a mais, isso por 50. 50, 4106 na Mare. Controle Salvador, sua 2733. 2733, vetoração para novo sequenciamento, curva à esquerda para o 055. Esquerda 055. Força aérea 27. O trip 5490 mantenha esta proa até atingir o 40, depois curva à esquerda. Proa 080 então, senhor. Tem um tráfego logo abaixo a 400 pés. Gente. 3196 no localizador, descendo para 1700 em Dona. 2733, mantenha o nível 3000 pés, força aérea 2733. 2733 para 3000 pés. 4000 curvando à esquerda na proa de Momo Trip. Positivo. Visual 3196 estabilizado. Sétimo procedimento, chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Marque Eco November, desça para 2000 pés, curva à esquerda, proa 150, informe o curso localizador, Marque Eco November. Ajusta o altímetro no 015. Esquerda 150, descendo para 2000, informará no curso localizador, Marque Eco November. Força aérea 2733, vetoração para final ILS, procedimento X-Ray, curva à esquerda, proa 350. Esquerda 350. Estimação, aguarde autorização de pouso. 3196. Final de 4 milhas, o Bravo Serra Tanque, pista no 7. Ok, Bravo Serra Tanque, o senhor vai ter que fazer um outro 360, em função do seu tráfego ser visual, o tráfego instrumento tem prioridade, ok? 360 pela esquerda ou direita? Pode ser pela esquerda. Esquerda então, tá certo. Whisky Juliette Zulu, decole agora o vento. Posição, decola ainda não, comandante, mantém a posição. Mantém a posição, Whisky Juliette Zulu. 3896 no solo de Salvador, aos 39, livre à direita, chame 121, decimal 9. Direita 219, bom dia, 3896. Bom dia. O Whisky Juliette Zulu, decole agora o vento, é 150 graus, 59, Whisky Juliette Zulu. Pois é, decolar, Whisky Juliette Zulu. 96 na Golf, Libro. 3896, prossiga via Alfa, chame para ingressar naquilo. Via Alfa, chamaremos 3896. Falou, Golo 397. O Bravo mais Golo. Liga para 150, bom dia. Já trouxe a nossa autorização para ele, Alfa? Nível 220. Aguarde mais um minuto. 3196, informa o pitch, cabeceira de locada 1200 metros, o vento é no 30 graus, 4 nós, 8015, autorizado pouso. Livre pouso, centro de deslocamento, 3196. Bravo Serra Tango, encurte mais o seu 360 e aproxime-se direto agora para pouso na 17. Curtando, pouso direto na 17, Bravo Serra Tango. Afirma. Whisky Juliette Zulu, decolado de Salvador 40, restrita 2000, chame o controle 119, decimal 35, Whisky Juliette Zulu. Restrita 2000, chame o controle 119, decimal 35, Whisky Juliette Zulu. Afirmo. Sou de Salvador, muito bom dia, Papatango, Mike Eco Novava. Mike Eco Novava, boa, bem-vindo a Salvador. Whisky Juliette Zulu, transfere. O Mike Eco Novama, qual a intenção de pouso? Na 1-0, senhor. A 3 milhas do Índia Serra. Sente, reporte externo com o trem baixo travado. Reportará. O reta, chamei para acionamento no 307. Pois valeu.